Aumenta o som, DJ. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock and roll, batuque de candomblé, vai lá. Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer, mãe preta. Avisa comigo, avisou, avisou. Pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é. Hoje tem festa no gueto. Pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Eu quero ouvir você cantar. Tem gente de toda cor. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta. Avisa comigo. Avisou, avisou. Vamos fazer esse som? Simbora!